tu estás tão longe de mim. Mamãe, sinto que estás a chorar. Não chores, a minha ausência que um dia hei de voltar. Não chores e pensa agora que o tempo passa depressa. Pede a Deus que te dê esse tormento que te aprende o sofrimento. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 147ª emissão de Quatros de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar em baladas. Na semana passada, enquanto assinalávamos 3 anos de existência deste espaço radiofónico, dávamos igualmente início a uma série de programas centrada em estilos musicais. Ou seja, até março, previsivelmente, as quadras irão ser não temporais, mas sobretudo estilísticas. Cada emissão não terá em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical. E, para dar continuidade à ideia inicial do Quadras da Música, a maioria considerável das melodias que iremos escutar será portuguesa. Na semana passada, centramos-nos no rock produzido no nosso belo e estimado país, Portugal, ao longo da década de 1980 do século passado. Hoje, como já foi referido, o estilo musical predominante será a balada. Teremos como banda sonora músicas tranquilas, quem sabe produções românticas para alguns ouvidos. Iniciamos com um agrupamento musical que interpretou aquela que é considerada, por muitos seguidores, uma das melodias mais belas do século passado. A Mãe, trazida pelo conjunto de Oliveira Mouche. Segue-se o primeiro de 2 trechos de concertos da emissão de hoje. O saudoso José Afonso canta versos que, apesar do seu título, espero que não façam adormecer o amigo ouvinte. Canção de Embalar. Dorme, meu menino, a estrela d'alva. Já procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber. Oh, oh, oh, oh, oh. na garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga das janelas, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu fulgor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Da estrela d'alva pequenina, se outra não vier para render, dorme quinta noite é uma menina, deixa vir também adormecer, deixa vir também adormecer. A próxima canção teve direito a ser incluída numa emissão recente deste singelo programa radiofónico, quando, no mês passado, foram recordados alguns dos maiores êxitos da década de 1980, Sting fez a sua aparição com uma melodia cantada em português. Fragile transformou-se em Frágil. E amanhã a chuva levará o sangue que a luta deixou derramar na pele a dor. Tu és um tão cruel, jamais a nossa voz vai calar. O mato assim pode acabar com uma vida e nada mais, porque nem mesmo a violência destruir é ex. Tem gente que não seja, que o mundo assim fica lá frágil demais. Choro eu e você, e o mundo também, e o mundo também. Choro eu e você. Que fragilidade, que fragilidade. com Olavo Bilac tornou muito popular a música seguinte. Desta feita, a solo, Paulo Gozo transporta-nos para Jardins Proibidos. Quando amanheces, logo no ar, se agita a luz sem crer. Chega uma das vozes mais reconhecidas no panorama musical nacional. Vitorino interpreta a nostálgica Menina Estás à Janela. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua. Sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Os olhos requerem olhos e os corações, corações, os meus requerem os teus em todas ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Segue-se uma das melodias mais, e se os amigos ouvintes me permitem tal adjetivo, mais poderosas da história do repertório português. O grupo mítico Madre Deus foi o responsável pelo single O Pastor. Ai que ninguém volta ao que já deixou. Nem o que